Torre Salvador, TAM 3629, ponto de espera pronto. TAM 3629, cruzado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 090 graus, 129. Alinha e decola no 0, TAM 3629. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. TAM 3897, na escuta para cópia. Ponto para cópia, TAM 3897. TAM 3897, Guarulhos, autorizado, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Pesolo no meia, pois via rota do plano de voo. 5-1 no 4 no transponde o controle em 1 no 9, décima 8, TAM 3897. 9, após a rolagem da aeronave da TAM frente, a lei mantém pista no 0. Correto, 05, portão é após quando pronto para acionamento pushback, o TAM 3897. 4, setor noroeste, Salvador, em direção a Airmar. Minha Fortaleza, posição 09, guarde-copy ao número 2. O helicóptero avisou o setor da boca do rio. Direção a Serra Índia Quintia, a 500 pés. Após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16, após a rota do plano de voo. 5-1-1-2, no transponde o controle 109.8, Oxenera 6259. Oxenera 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16. Espada dando 0, curva direita, perfil da El, Leda, após Leda, voa bridge. Transponder 5112 e o controle 198. Oxenera 6259. Correto, 04, portão é após quando pronto para acionamento pushback. Oxenera 6259. Passarei, obrigado. Ono 236, pronto, cópia. Ono 236, Salvador Fortaleza, autorizado, nível de voo 370, via Upper Zulu 19. Decola da 10, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti. 5120 no transponder, o controle em 19, décima 8, Ono 236. 3629. Cotejamento correto, após quando pronto, para acionamento pushback, o 1236. B45, formação em curso November, Vitória, 360 nível, pronto, cópia. Bono 645 autorizado Vitória, nível de voo 360. Via rota Upper Whisky 50. Decola no 0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto, posição Eudes, onde intercepta a rota autorizada. O transponder 5-1-1-7, o controle em 1-9, décima 8, gol 1-6-4-5. Clip 5-2-1-9, decolado ao 06, controle 1-9, décima 8. 198, uma boa. Pode quando pronto, para acionamento e pushback. Trolle, muito boa noite ao Trip 5219, decolado na Arbor. Boa noite, Trip 5219, contato radar, saída Arbor, suba ao 200. Liberação de 3 mil até 25 milhas, o trip 5219. Liberado. Subindo 200 na Pro Diabo. Salvador, TAM 3629, solicita para o Rod Bridge. 3629, aguarde, mantenha o Rod Dael para a chegada da El. Sente, mantendo o Dael, aguardando para o Rod Bridge 3629. Frequência livre, Bravo Serra Serra. Pedido, Bravo Senhor, um bom domingo, o Serra Serra. W4, desça, está presente para 2 mil pés, ajustado 1011, reporte no localizador. Também de Bravo. Para na vertical do shopping do aeroclube, é autorizada a proar direto em mar. Mantém ainda a linha do litoral e para cruzamento, chame Torre 1895. Vai manter a o litoral, chamar a Torre 1895. Tan 3629, chame agora centro Recife, frequência 125.10.1.0.1.3395. Recife 251.3395, Tan 3629. Recife 5241, chame centro Recife, frequência 1251, correção a primária 1260, alternado 1288. 260-288, muito obrigado, Recife 5241. Uno 645 é o número 2 no setor. Oxana 6259, solo? Tem estimado para iniciar? Agora. Sempre. Boa noite, Gol 971. Chegada bom, fidelização para 4 mil pés, ajuste 10, 11. Superó a final da 1-0, Tânia de Brava. Tânia de Brava, não atraso de reportar. Reporte no solo controlado, vento Salvador 090 graus, 99 QNH 1-0 no 1. O 01, pode estar no controlado, Tânia de Brava. Podendo seguir orientações da Infraero, reportando o táxi. Torre Salvador, boa noite, o TAN 3894 no Índia Serra, baixar e travado. O TAN 3894, tem linha de pouso, pistão 90, vento 080 graus, 09. Informa o tráfego à sua esquerda, aproximadamente 3 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés com proa noroeste, não interfere no seu pouso. Sente livre pouso no zero, TAN 3894, sente do tráfego. Galeão, 5 e 30 de autonomia, UPOB? 2 e 3. 023? Poxa, NM 259, por gentileza, 023 no PUB? É, 123, informa que tem um animal, um gato, abaixo do finger 3. Gente, muito grato. Poxa, NM 259, táxi via Índia no ponto de espera, chama a torre, 10895, altímetro 101 no bom voo. 101, 9295 no ponto de espera, boa noite. O Gol no 645, pronto. Inicia a porta táxi 02 do portão. Hoje é Bravo no solo, zona 9, frequência livre. Boa noite. Gente, é boa táxi. Puxa, deck acionamento, tanto 3897, posição 5. Inicia de imediato, tanto 3897. Afirmativo. Gente, é boa táxi. Autorizado, tanto 3897. Para o táxi, o Gol 1236, com 116 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterno Recife. Gente, Gol 1236, táxi autorizado até o través da posição 62 inicialmente. O través do 62 é 1236. O TAN 3897 é o solo? Ah, tá iniciando o TAN 3897. Gente, mantenha a posição aguardando instruções, TAN 3897, por gentileza. Mantém posição, tá 3897. Solo, TAN 3894, livrou. TAN 3894, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes, táxi aí, Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette. Uno 236, táxi autorizado via Pátio 1, no táxi Índia até o ponto de espera da pista 10, segue 737 da companhia que se encontra agora no través do portão 03, como número 2. No ponto de espera chama a torre 10895, altímetro 10 no Uno. Uno 236, bom voo. Tango Zulu 58 do S de Salvador, serviço radar encerrado, Chamilhéus 1201. Trip 5219, chame Centro Recife, frequência 1260, alterno 1288. 260-1288, Trip 5219. Tá autorizado, TAN 3297? Negativo, mantém a posição, TAN 3297, por gentileza. Para o táxi, o Gol 645. 65 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. Gol 645, via Índia, autorizado até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera pronto, chama a torre 10895, altímetro 1011 agora. 10 no 1, no bom voo. 1011, via Índia, no ponto de espera 295, a torre, o 645, para aí. 94, ingressa Juliette, 03, o portão TAM 3094. Juliette pro 03, até. 9, decolando os 23, controle 199, décima 8, boa noite. Controle 199, décima 8, versão 6259, boa noite. No 03. Que é o modelo mais autorizado, 3297. O tio Xené 6259, contato radar, saída da EL. Autorizaria direto da EL. Direita para a EL. Ligando direto da EL. Xené 6259, subindo para o nível 360. No 645, livre decolagem pista 1-0, vento 090 graus, uma dúzia de nós. Livre decolagem da 1-0, vou bem para. No 236, faz a rolagem da aeronave da companhia ali e mantém pistão a zero. No 645, decolado 225, controle 19, decimal 8. 1985, voo no 645. Controle, voo no 645. Voo 645, contato radar, decolagem, saída da Elso, voo 360. Vem para 360, 645. Voo 1236, autorizado a decolar pista 1-0, vento 0-0 graus, 1-0-9. Autorizado a decolagem pista 1-0, voo 1236. Seu ponte localizador. Reportará o localizador descendo para 2000 com 1011, voo 1971. Voo 1236, decolado aos 28, controle 19-8. Controle 19-8, voo 1236. 297, táxi autorizado via Índia, táxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera pronto, chama a torre 10895, altímetro 10 no ano, bom voo. 10 no ano, da Índia, ponto de espera 297, boa noite. Escuta no 237. Boa noite, Diego 27, acena identificação, vai na proa da posição pelo, vai detectar a chegada bom, reporte no ideal de descida. Posição pelo, é, a chegada é a bom. Pista por nível 040, a pista 10, ajuste no 011, procedimento LS X-Ray. Estabilizou na 10 do ILS, gol no 971. 971, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 1895. Para 4 mil pés, ajuste no 011, procedimento LS X-Ray, pistão no 0. Cheque trem. Trem, embaixo e travado. Por 971 tem livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, na dúzia de nós. Está livre o pouso, gol no 971. Agora boa noite, da 3897, ponto de espera, pistão no 0. Plano 3897, mantém o ponto de espera. Mantém, está 3897. Jornal 6259, direto bridge. Direto bridge, Jornal 6259, muito obrigado. Gol no 236, pro de Abuco. Autorizado Abuco, grato, gol no 236. Chané 6259, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. Chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, altera 133, decimal 95, Chané 6259, boa noite. Boa noite. 3897, autorizado alinhar e manter pista no zero. Sim, mantém pista 1-0, para 3897. 1645, chame Recife, frequência 1251-0133-95. 251-3395, obrigado pela volta. Solo aos 34, óleo vai à direita, 121, decimal 9, boa noite. Tiono, boa noite, táxi via Alfa. Repórter do táxi Juliette. Alfa, táxi Juliette, boa noite, 070 graus, uma dezena de nós. Quero falar que está com 0, está 3297. Meia, chama Recife, frequência 12545, alterna 12685. Tutan 3897, decolar 235, controle 119.8, boa noite. 198, boa noite, está 3897. Salvador, muito boa noite, está 3897. Tá 3897, boa noite, contato no radar, saída da Delta, suba nível 340. 340 na Delta, 3897. Bruno 971, ingressa Juliette 01, é o portão, pole position. Juliette 01, 971. Da 3897, alguma possibilidade de voar bridge da presente? Aguarde coordenação, 3897. Obrigado. JV27, agora 19 milhas nordeste de Simbra, vetoração para o final ILS. Esquerda, vou na proa 225, o limite ao localizador, desça para 3 mil pés, ajuste 1011. Descendo para 3 mil. JV27, desça para 2 mil pés, ajuste 1011. Para 2 mil, JV27. Tan 3897, centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.95. Encona 3395, Tan 3897, boa noite. 127 para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado. Esquerda 130 para interceptar o log, reportará estabilizado o GM27. Líder Leste, chama torre 2895. 2895, grato. Torre Salvador, muito boa noite, GV27, final, baixar travado. Boa noite, GV27, autorizado pouso pistão 90, vento 090 graus, 109. Após o pouso, segue parte militar? Afirmativo. Gente. GV17, livre pouso. Gan 3197, outro confere informação, curso Galeão nível 360, pronto cópia. Ó. Oh. Da 3197, autorizado Galeão, livre voo 360, decola 10, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Euleda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pizulu 10, até a posição Smart, após ir rota do plano de voo. 5134, transponde o controle em 119, decimal 8, tá 3197. Autorizado 360, decola. Apenas a frequência do controle copiada? Correto, 03 é o portão, reporte quando pronto para acionamento pushback. Boa. Confirmando. Matheus Vitor Tchale Bravo se encontra no Patrício, pousou anteriormente logo cedo, não foi isso? Formação em curso, Oscar, pronto? Parando o Victor Charlie Bravo, autorizado o Jundiaí, o nível de voo autorizado 100, decola da pista 17. Primeira curva direita, corrigindo, decola da pista 10. Primeira curva à direita, perfil da saída Coral. Após a posição Coral, direto posição Arubi, Alfa Romeo e Uniforme Bravo Índia. Após direto Confins, após Varginha, após cancela e prossegue visual conforme plano de voo Yankee. 5126, o transponder, o controle 109.8, o Victor Charlie Bravo. Uno, 19, decima 80 e o nível autorizado inicial 100, 100. É posto quando pronto para o táxi para 3, cotejamento correto, Victor Charlie Bravo. Que manda? Cidade do táxi, por gentileza, o Victor Charlie Bravo. Os dados do táxi POB e autonomia. Trinta, o POB é? Ciente, o Papa Romeu Victor Charlie Bravo autorizar o táxi até o ponto de espera da Cogino. A intenção é decolar a partir da Delta, não é isso? Então, táxi via Paito 3, táxi Sui Kilo até o ponto de espera da Delta. No ponto de espera da Delta, chama TOI. 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 10 no 1. Temos bom voo. Igualmente. O Vitor Celidente, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 080 graus, 101. Charles Bravo, decolar 259, controle 199, decimal 8. 119,8, Vitor Charlie Bravo, obrigado, senhor. Até a próxima e bom final de semana. Obrigado, boa noite, bom voo. Valeu, obrigado. Pré-aprovado 360, o senhor aceita? Aguarda a recoordenação. Afirmativo, 360, tá bom. Autorizado Galeão 360, via Persilono 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 1-0. 5142 é o código transponder, 119.8 é o controle. Ciente, autorizado o 360 para o Galeão, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie. A saída da El, Leda, Bridge, o transporte é 5142, controle 198, gol 1971. Correto, chama para posicionamento. Chama o gol 1971. Salvador, Sam 31900 no 03, puxe acionamento. Confirme, por gentileza? Vamos lá, Realtan 31900 no 03 para o puxe acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Chamarei.